Só que vamos fazer com a condição de campo militar. Quanto dia muito dinheiro é feito? Eu tinha que fazer muito mais que isso, porque estou aqui, tomando com vocês aqui, tranquilamente. Eu podia derrubar muito, podia fazer muita coisa como deve ser, mas para era assim, porque é dividido o meu povo estava aqui. É melhor. Mas olha, agarrei. Ok, vamos lá. Isso foi um depredito, I'm gonna go.